Nas últimas 24 horas, o GDE cumpriu dois mandados de prisão. O primeiro mandado cumprido foi expedido pela primeira vara da família de Foz do Iguaçu contra Reginaldo dos Santos, de 37 anos, preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Os agentes receberam a informação de que um foragido da justiça encontrava-se em um bar na Rua Palestra Itália, em frente a uma creche. Ao chegarem ao local, eles constataram, através da checagem do nome de Reginaldo no sistema informatizado da polícia, o mandado de prisão em aberto. Não se tratava de nenhum criminoso perigoso, mas como o mandado estava em aberto, teve que ser cumprido. Reginaldo foi encaminhado à 6ª SDP e deve permanecer preso até pagar a dívida. Segundo o que informou o delegado, assim que o débito for quitado, ele será colocado em liberdade. A mesma equipe cumpriu outro mandado de prisão, esse expedido pela comarca de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, em cumprimento à primeira vara criminal de Foz do Iguaçu contra Marcos Gomes de Oliveira, de 28 anos, preso pelo crime de furto em Ouro Preto. Em diligências, investigadores foram até a rua Gildo de Freitas, no bairro Jardim Primavera, onde informações indicavam ser o paradeiro do indivíduo. Chegando ao local, depararam-se com a pessoa de Marcos, que não resistiu à prisão. Diante dos procedimentos, ele foi identificado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do procedimento de ciência do cumprimento de mandado de prisão e recolhimento à carceragem lotada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.